Esta semana eu comi um jacaré. Ele não estava gostoso, então cuspi no meu pé. Então foi isso que aconteceu. Eu vou comer um jacaré. Eu vou comer um jacaré. Comer um jacaré. Comer um jacaré. Comer um jacaré. Comer um jacaré. Peixão, peixão.